Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal Lundante, não é? Edição para esta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2014. A edição de hoje vai trazer I Will Always Love You, música que foi originalmente interpretada por Whitney Houston, mas que agora vai ser aqui tocada na flauta de Pan. Para ouvir também esta edição, Carlos Whispers, mais um tema bastante conhecido, aí na voz do George Michael, ex-Wham, mas é noutro contexto que vamos ouvir. Será mais uma vez também com o flauta de Pan. É uma melodia que espero que goste e é precisamente ao som destas duas músicas que vamos abrir a edição de hoje do nosso Nota 7. Estamos de volta ao auditório depois de Carlos Whispers e de I Will Always Love You, de, enfim, interpretações originais de George Michael e Whitney Houston. Agora vamos seguindo com Richard Clayderman. Richard Clayderman, que é um nome bastante conhecido no que toca ao piano, e a música chama-se Dolan's Melody. É uma música lindíssima que vamos ter aqui a oportunidade de escutar nesta edição do nosso Nota 7. Sleepy Shores, de Fausto Papetti, vai encerrar a edição de hoje do nosso Nota 7. É com gosto que vamos escutar estas duas melodias. É com uma certa tristeza que desde já me despeço, mas não se preocupem porque o Nota 7 regressa amanhã por volta das 19h. Fique bem ouvinte, tenha a continuação de uma ótima tarde e noite na companhia do Canal 1. Daqui a pouco, às 7h30, chega mais uma edição de Rapidinhas da Brasa, com os novos parodiantes. Fique bem ouvinte, uma boa noite e até amanhã.